A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 30º programa A Escola e o Meio. E ficamos já com o José Ribeiro em Eu Já Sou Escuteiro e Tu. Olá a todos. Hoje vou falar-vos do livro Escutismo para Rapazes. Este surge devido a outro livro de Baden Paulo, Aids to Scout, publicado em 1901, destinado ao exército. Estava a ser usado como um livro de texto nas escolas masculinas e por rapazes em toda a Inglaterra. Baden Paul, com a sua experiência na Índia e África, onde conviveu com várias tribos selvagens, mais a sua investigação a respeito da educação dos rapazes, Baden Paul desenvolve o conceito de escutismo para rapazes, onde o aplica em prática pela primeira vez em 1907, num acampamento experimental na pequena ilha britânica de Bralsey, com 20 rapazes. Devido ao êxito deste obtido, publicado pela primeira vez, Scouting for Boys em 1908, que estava dividido em 6 prestações quinzenais, ilustradas por ele mesmo, posteriormente foi encadernado e vendido inteiro. Quando o escutismo para rapazes saiu nas bancas, a adição é tal que se propaga pela Europa inteira. Em poucos anos, encontra-se traduzida em dezenas de línguas, sendo vendida em quase todo o mundo. Nasce assim um movimento de escuteiros internacionais, sendo a base toda a sua filosofia e técnica descrita neste livro. BP, Baden Paulo, nem sequer sonhava que o seu manual de instrução ia desencadear um movimento escutista que havia de afetar os rapazes do mundo inteiro. O livro contém orientação em forma de palestra de bivaca ou conversas de foconselho sobre conhecimentos importantes para um escuteiro. Orientação, comida selvagem, primeiros corros, organização do acampamento, etc. Mas também sobre cidadania, caráter, importância do serviço ao próximo, etc. O escutismo para rapazes está dividido em 9 capítulos e nestes encontram-se 26 palestras de bivaca. O capítulo 1 tem como título A Arte do Explorador e contém 4 palestras de bivaca. A primeira parte fala de um explorador e dos tipos de exploradores que existem, exploradores da guerra e da paz. Diz-nos que são pessoas corajosas, destemidas, que perto não há médicos, que estão prontos a correr riscos e a trazer vida entre as mãos e a arriscá-la sem hesitação, se com ela podem servir a sua prática. Em 2008 foi comemorado o centenário deste livro. BP deixou escrito: procurai deixar este mundo um pouco melhor do que o encontraste. E quando chegar a hora de morrerdes, pois morrer feliz, sentindo que pelo menos não desperdiçaste o tempo e que procuraste fazer o melhor possível. Deste modo, estás bem preparado para viverdes felizes e para morrerdes felizes, mantendo-vos sempre fiéis à vossa promessa escuteira, mesmo quando já tenhais deixado de ser jovem. E Deus vos ajude a todos e a procederem assim. Do vosso amigo Baden Paulo. Dou um conselho a todos os ouvintes. Se quiserem conhecer melhor este movimento, leiam este livro e apareçam aos sábados no Parque Marneiro a partir das 14h30. Muito bem, José, ficámos a conhecer este ano muito acerca dos escuteiros. Foi uma boa aposta a tua durante este ano. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com o Mateus Lopes Varão e com os jogos eletrónicos. Olá a todos, esta semana vim falar de Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 é um videojogo de RPG de ação desenvolvido e publicado pela CD Projekt. A história passa-se em Night City, um mundo aberto ambientado no universo Cyberpunk. Os jogadores assumem a perspectiva em primeira pessoa de um mercenário personalizável conhecido como V, que pode adquirir habilidades em hacking e máquinas com opções para combate corpo a corpo e à distância. A história segue a luta de Vi enquanto ele lida com um misterioso implante cibernético que ameaça destruir o seu corpo com a personalidade e as memórias de uma celebridade falecida percebida apenas por Vi. E os dois devem trabalhar juntos se houver alguma esperança de separar os dois e salvar a vida de Vi. O criador do Cyberpunk, Mike Pondsmith, foi consultor e o ator Keanu Reeves tem um papel de protagonista. Muito bem, Mateus, agora vêm as férias, estão a aproximar-se e depois vai haver muito mais tempo para esses jogos, não é assim? 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com violência doméstica com a Matilde Martins. Boa tarde, caros ouvintes. Hoje venho falar-vos de duas notícias bastante recentes. A primeira notícia está ligada ao caso de Johnny Depp e Amber Heard. Após 6 semanas de testemunhos em tribunal, o júri decidiu que a atriz é culpada de difamar o ex-marido, incluindo as acusações de ter atuado por malícia e de proferir testemunhos falsos propositadamente. A atriz foi condenada a pagar $15 milhões ao ator. O ator assistiu ao verdito final por videoconferência na Inglaterra e já reagiu nas redes sociais. Passo a citar. Há 6 anos, a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida das pessoas mais próximas, a mim, e também a vida das pessoas que por muitos e muitos anos me apoiaram e acreditaram em mim, foram mudadas para sempre. Tudo num piscar de olhos. Alegações falsas, muito sérias e criminais foram feitas a mim através da mídia, o que desencadeou uma enxurrada interminável de conteúdo odioso. Embora nenhuma acusação tenha sido feita contra mim. O melhor ainda está por vir e o novo capítulo finalmente começou. A verdade nunca perece. A última notícia que trago hoje refere-se, infelizmente, a um aumento nos dados apresentados na semana passada. Mais uma mulher morreu em Portugal vítima de violência doméstica, o que prefaz, até o momento em Portugal, 10 vítimas mortais. A vítima, residente em Amarante, foi baleada na cabeça pelo ex-companheiro. O suspeito não aceitou a separação e, para se vingar, decidiu balear a mulher. O suspeito ainda se colocou em fuga, mas acabou por se entregar às autoridades. Infelizmente, estes casos são recorrentes, semana a semana. É um problema que temos na nossa sociedade. Há pouco, aqui em off, estava a conversar com a Matilde, que provavelmente o que falta aqui é educação. As pessoas têm que perceber que ninguém é propriedade de ninguém e que as pessoas têm direito à sua liberdade. E temos que entender isso e aceitar o outro como ele é e os desejos dele e não estar a impor, porque senão não escapamos a esta desgraça que de facto é a violência doméstica em Portugal. Rádio Boa Nova. E vamos agora ao cinema com o Eduardo Adro. Como provavelmente será o meu último programa aqui no clube, decidi sugerir de um modo saudosista 5 filmes que um amante de cinema deve ver e rever. Em primeiro lugar temos o icónico O Padrinho ou The Godfather. Em segundo lugar o histórico A Lista de Schindler. Em terceiro lugar, o futurista Interstellar. Em quarto, um dos melhores crimes e encenadores que está presente nele, que é Seven, os 7 Pecados Mortais. E, por fim, um dos meus filmes favoritos de Spielberg, O Cavalo de Guerra. Como nota, volto a referir que o Avatar 2 vai sair no fim do ano, por isso também devem rever este primeiro, que o segundo está a prometer outra revolução, como esteve o primeiro no cinema. Muito bem, está feita a sugestão para as férias. Rádio Boa Nova. Espetacular. E agora ficamos com a Beatriz Vaz Pato e com as notícias. Foi na semana passada que a Comissária dos Direitos Humanos do Parlamento Ucraniano, Lyudmila Denisova, após ter visitado um centro de saúde onde prisioneiros de guerra ucranianos estão ainda em fase de recuperação, fez uma publicação na rede social Facebook acerca das várias atrocidades que estes aguentam em cativeiro na Rússia. A maioria destes soldados ucranianos foi capturada nas proximidades da cidade de Mariupol, sendo depois transferidos para centros de detenção nos territórios ocupados e em cidades russas. Foi nestes locais que as mais diversas formas de tortura a que se refere ocorreram. Para além do facto de receberem pouca ou nenhuma comida e assistência médica, os prisioneiros de guerra relatam serem pontapeados, estrangulados, feridos com alicates, forçados a engolir comprimidos que os fizeram perder a consciência, obrigados a memorizar o hino e poemas patrióticos russos e ainda sujeitos a choques elétricos. A comissária salientou ainda que as mulheres cativas foram sujeitas a abuso sexual e tortura psicológica. Finalmente, acabou por referir considerar que, com estes atos criminosos, a Rússia está a violar uma dúzia de artigos da Convenção de Genebra para o Tratamento dos Prisioneiros de Guerra, tendo apelado à Comissão da ONU, que investiga as violações dos direitos humanos na Ucrânia, para ter em conta estes factos de que tomou conhecimento. A Convenção Europeia dos Direitos Humanos foi criada também para que, nestes casos em que não se evita a guerra, pelo menos a mesma consiga ter uma humanidade mínima na forma como são tratados os que deixam de combater. Quando acordos como estes, que são da mais elementar justiça, são quebrados, e desta vez a notícia refere os russos, deveríamos sentir-nos a regredir até à Idade Média e ter vergonha do buraco em que a humanidade se está a enterrar. Sem dúvida, aliás, esta tua notícia prende-se com a análise política que a Maria daqui a pouco vai fazer, que são os ecos da guerra, uma guerra que dura já há mais de 3 meses, infelizmente, sempre com descrições terríveis como esta que acabaste de referir. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Ao longo do programa, ficamos com a música sugerida pela Maria Pedro e pelo Martim Sousa. Reconhecido como um artista polivalente, Jorge Palma é um distinto letrista, compositor, músico, cantor e produtor. Com uma longa carreira repleta de discos e canções que marcam a memória dos portugueses, marcando também a história da música pop portuguesa, Jorge Palma iniciou o seu percurso aprendendo a tocar piano no conservatório e, posteriormente, a tocar nas ruas e no metro. Aplaudido pela sua transversalidade e intemporalidade, Jorge Palma participou no Festival da Canção, fez o tema título da série de televisão Zé Gato e teve bandas como o Sindicato, com Rão, Kiau, entre outros, ou Palmas Gang, supergrupo com Flac e Alex Cortês dos Rádio Macau e Zé Pedro e Cabo dos Chutes. Ao longo da sua carreira, são muitos os cantores que se cruzaram com ele. No entanto, foi com Valentim de Carvalho que se estreou a solo no ano de 1975, editando Com Uma Viagem na Palma da Mão. Na verdade, este trabalho foi composto em Copenhaga, na Dinamarca, enquanto Jorge Palma era um exilado político. Em setembro de 1973, o músico tinha recusado cumprir o serviço militar obrigatório e, consequentemente, embarcar para a guerra no ultramar. Por isso, partiu para a Dinamarca, onde lhe foi concedido asilo político. Com licença, meus amigos, mas para a guerra não vou. Chegou Palma a declarar numa entrevista para o Jornal de Notícias. Na Dinamarca, trabalhou como empregado num hotel e, ao mesmo tempo, ia compondo letras e participando em programas de rádio. Regressando a Portugal após 25 de Abril, lança então, com Uma Viagem na Palma da Mão, uma espécie de disco de libertação. Sob influências várias, do rock progressivo ao jazz, passando pelo musical e pela música psicadélica, com espaço para momentos mais intimistas ao piano, Jorge Palma é hoje considerado um dos mais importantes artistas portugueses, inspirando inúmeros músicos da nova geração. Músicas como Deixa-me Rir, Frágil, Dá-me o Lume ou Encosta-te a Mim são temas reconhecidos do seu cancioneiro. Hoje ficamos com Enquanto Houver Estrada para Andar e Deixa-me Rir. Tira a mão do queixo, não penses mais nisso. Colada já deu, tinha a dar. Quem ganhou, ganhou e usou-se disso. Quem perdeu há de ter mascadas para dar. E enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota. Chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, todos nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém, não. Somos todos escravos do que precisamos. Reduz as necessidades, se queres passar bem. Que a dependência é uma besta que dá cabo do desejo. E a liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar. Boa Nova, irresistível. E agora vamos a uma visita com Mafalda Correia. O Museu Vista Alegre condensa quase 200 anos de história, mas há mais para ver, além das peças que mostram como evoluiu ali o fabrico da porcelana. Do conjunto patrimonial fazem parte o bairro Operário, onde ainda vivem trabalhadores aposentados, e uma capela que é monumento nacional. Aqui há património, mas também indústria viva, sublinha Filipa 14, coordenadora do Museu Vista Alegre. Logo no arranque da visita, àquele espaço, nascido no terreno da fábrica de porcelana homónima, em Ilhavo. A fábrica iniciou a atividade em 1824 e desde cedo houve noção do valor patrimonial da empresa e cuidado com a sua salvaguarda, explica. O museu, que abriu ao público em 1964 e tem um espólio com mais de 30 mil peças, conta a história da empresa fundada por José Ferreira Pinto Basto, a evolução da fábrica e das suas produções ao longo de praticamente dois séculos. Dois antigos fornos a carvão e lenha inauguram o percurso por diferentes salas, onde tanto se aborda a influência de novas correntes artísticas, como a Arte Nouveau ou o Modernismo, nos desenhos das peças, como a comunidade social que ia desenvolvendo um trabalho próprio no seio da fábrica. Mas ali não se olha apenas para o passado. Para perceber isso, basta visitar a oficina de pintura manual, onde ganham cor algumas das peças mais exclusivas, aberta ao público nos dias úteis. A visita continua fora das portas do museu, na capela da Nossa Senhora da Penha de França, adquirida pelo fundador da Vista Alegre, em hasta pública, em 1816, e classificada como Monumento Nacional em 1910. No edifício, mandado construir em fins do século XVII pelo bispo Dom Manuel de Moura, destacam-se o seu túmulo episcopal, esculpido em pedra de Ançã, os azulejos seiscentistas, os retábulos em mármore e talha dourada e os frescos murais. Sem dúvida, um museu que merece a nossa visita. Aqui ficam os meus votos de um excelente verão, boas viagens e desfrute do nosso tão rico país. É isso, e aproveito para visitar o nosso património, quer natural, quer edificado. Este é um caso de um museu do excelente, de facto com uma história ligada à fundação da Vista Alegre, muito importante do nosso país, vale bem uma visita num fim de semana ou durante as férias. FM Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de livros para as férias, não um, mas vários, hoje a cargo da Mafalda Correia. Agora que se aproximam as férias grandes, de acordo com o título da minha sugestão semanal, sugiro um conjunto de livros para lerem nos tempos livres. Ler é imprescindível para a nossa formação, ajuda a escrever melhor, a compreender e a interpretar. Diversifica e aumenta o vocabulário, abre horizontes. Ler mais, bons livros, os jovens serão melhores alunos e todos seremos cidadãos mais cultos e informados. 1984, George Orwell. 1984 oferece hoje uma descrição quase realista do vastíssimo sistema de fiscalização em que passaram a assentar as democracias capitalistas. A eletrónica permite, pela primeira vez na história da humanidade, reunir nos mesmos instrumentos e nos mesmos gestos o trabalho e a fiscalização exercida sobre os cidadãos. Aconselho muito esta leitura que parece retratar o mundo em que vivemos e que, em cada vez mais, viveremos. Faço outras sugestões, todas boas sugestões de leitura. Uma Família Inglesa, de Júlio Diniz, As Cidades e as Serras, Essa de Queiroz, Os Maias e a Capital, também de Essa de Queiroz, Memorial do Convento, José Saramago, Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley, A Pérola, de John Steinbeck, As Vinhas da Ira, de John Steinbeck também, Um Rio Chamado Tempo e Uma Casa Chamada Terra, de Miyakoto, Sinais de Fogo, de Jorge Sena e Um Filho de Mil Homens, de Walter Ugmey. Boas leituras e boas férias. Sem dúvida, e não deve haver férias sem boas leituras, e portanto cá está a sugestão para este verão. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com análise política, infelizmente ainda da guerra, porque a situação prolonga-se e há várias situações que decorrem dela. A situação dramática que se continua a viver na Ucrânia, com o respeito pelos direitos humanos, mas também os ecos que vamos tendo a nível económico, nomeadamente a Maria, creio que vai aqui reportar-se também, à galopante inflação que já todos estamos a sentir. E para a minha última análise política aqui no Clube, trago primeiramente um dos temas que marcou e tem marcado o nosso ano, a guerra na Ucrânia. Embora este passe cada vez mais despercebida, e mais tarde ou mais cedo possa vir mesmo a cair no esquecimento, o que é certo é que os ataques persistem. Este domingo passou o presidente da Ucrânia saiu de Kiev e fez uma deslocação à região de Donbass, onde as forças russas concentram a ofensiva. Apesar da intensificação da ofensiva nas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, as forças ucranianas garantem que estão a resistir e que têm conseguido impedir vários ataques. Decorrente da guerra, vêm outras consequências para o mundo, sobretudo económicas. Tais efeitos têm vindo a traduzir-se no aumento do preço de todos os produtos, sobretudo no que toca à mercearia, à fruta e aos legumes. Pelos cálculos mais recentes da DECO, um cabaz com produtos alimentares básicos custa agora mais 22 euros do que no final de fevereiro, antes da guerra. Os preços destes produtos aumentaram devido também ao aumento do preço dos combustíveis. O gasóleo ultrapassa já 2 euros por litro e a gasolina custa 2,26 euros ao litro. A redução dos impostos sobre os produtos petrolíferos, que o governo mantém neste mês, não apazigua o descontentamento dos condutores que exigem um travão na subida dos preços. Uma pandemia e a seguir uma guerra estão a ter efeitos sem precedentes na economia, na sociedade e na política mundial. Efetivamente, estas continuam a não ser boas notícias. Esperemos que durante o verão a guerra deixe de ser notícia e a inflação também, para bem de todos nós. Rádio Boa Nova. Hoje temos novamente connosco três crianças da Escola da Bobadela que em setembro vão iniciar uma nova etapa das suas vidas. Temos connosco a Eva Sofia, de 5 anos, e dois alunos do 4º ano, a Mariana, de 10 anos, e a Tomé, de 9 anos. A acompanhá-los temos a educadora de infância Filomena Garcia e a senhora professora Helena Santos. Boa tarde a todos, meninos e senhoras professoras, sejam bem-vindos ao nosso programa. Boa tarde! Muito bem, então vamos começar aqui pela Eva. No final do ano letivo, não só a Eva, mas também a Mariana e o Tomé, no final do ano letivo, que se está a aproximar do fim, vão mudar de ciclo. A Eva Sofia vai frequentar o primeiro ano do primeiro ciclo e a Mariana e o Tomé vão começar o segundo ciclo. Para trás ficam anos importantes das vossas vidas, onde com certeza tiveram vivências muito diversificadas e muito ricas e que vos permitiram crescer como crianças, desenvolver as vossas competências e capacidades, formarem-se como pessoas com valores democráticos, de cidadania, de responsabilidade e provavelmente viver momentos felizes que vos deixaram boas recordações e que mais tarde, de certo, lembrarão com saudade. Vamos começar aqui pela pequenina Eva. Eva, sei que estás feliz por ires para o primeiro ano. Queres-nos dizer porquê? Vou aprender a estudar, a ler e a escrever e brincar no recreio dos meninos do primeiro ciclo. Muito bem. Achas que é importante aprender a ler e a escrever, Eva? Sim, porque depois já ninguém é preciso me ensinar a escrever e a ler. Pois, já o faço sozinho. E é importante aprender a escrever para quê? Para... Já não precisas dos outros, não é? Vais, depois já escreves sozinha, não é? Muito bem. E porquê que queres aprender a estudar? Porque depois já sou adulta. Pois, daqui a pouco tempo já vais ser adulta, vais ver. E vocês, Mariana e Tomé, que expectativas têm sobre a vossa transição para o segundo ciclo? Eu penso em encontrar novos amigos, reencontrar os amigos que foram para o quinto ano, vamos ter mais disciplinas, mais professores e vai ser um pouco confuso. Vai ser confuso, mas tu vais-te adaptar rapidamente. Espero fazer novos amigos, reencontrar os meus antigos amigos e fazer todos os trabalhos certos. Muito bem, assim é que é. Vê-se logo que é oriundo da Aldeia das 10. Eva Sofia, frequentas o Jardim de Infância desde os 3 anos. Durante este tempo, gostaste mais de brincar com o quê? No Faz de Conta com os bonecos, com o Juri e com a Sara. E nas construções. Muito bem. E a Mariana e o Tomé, sei que vocês frequentaram um outro jardim de infância, mas também devem, com certeza, guardar boas recordações desse tempo. Querem partilhar alguma coisa connosco? Estive no jardim de infância de Travanca. Lembro-me que fizemos muitas saídas. Uma foi a Lisboa, ao Zoo, ver os animais e eu gostei muito. Eu estive no jardim de infância de Val Ferreiro. E lembram que se cumpríssemos todas as tarefas de um quadro que lá tínhamos, a professora deixava-nos ir para o exterior brincar se tivesse bom tempo. Se não tivesse bom tempo, dava-nos um doce. Muito bem. É verdade que todos nós guardamos boas recordações das nossas infâncias e com certeza vocês também se recordam de atividades que viveram durante o primeiro ciclo. Querem partilhar alguma connosco, Mariana? Lembro-me que no ano passado levei rochas para a escola e apresentei aos meus colegas. E o Tomé? É que no último dia de aulas do 3º ano eu estava a brincar com os meus colegas e outros dois andavam a tirar ameixas. Eu também comecei a fazer o mesmo. Sem querer acertar um amigo, senti-me mal e fui pedir-lhe desculpa. Muito bem. Voltamos aqui à Eva. Eva, já nos disseste que gostaste de brincar no jardim de infância, mas por vezes tu e os teus colegas do jardim de infância e do primeiro ciclo fizeram atividades com pessoas que vos foram visitar. Queres-nos contar alguma das atividades que gostaste muito? Da agricultura, dos janeiros da louça, vieram à nossa escola ensinar-nos coisas... Regras, foi? Regras que tínhamos que... Para não haver incêndios, é? Para não haver incêndios na floresta. E ensinar aos pais. Muito bem. Esses militares da GNR vêm muitas vezes durante o ano letivo ao nosso agrupamento, fazerem sessões de sensibilização aos nossos alunos sobre vários temas. Para além desta atividade, ainda gostaste de outras, não foi, Eva? Sim. Podes nos dizer de quais? Da Semana da Agricultura. E o que aconteceu nessa semana? Diz-nos. A engenheira Filipa veio-nos ensinar como é que nós temos que fazer a compostagem. E nós temos o compostor na nossa escola. Muito bem, isso é uma atividade muito interessante e muito importante para a preservação do ambiente. Nesta semana tiveram outra visita. De quem foi, Eva? Do Dr. Miguel. Que veio ensinar o quê? Da agricultura. Muito bem. Sei que esta atividade teve a colaboração da ANCOS, que é parceira da Confederação de Agricultores de Portugal, que teve a iniciativa de promover esta Semana Nacional da Agricultura nas escolas. Também sei que estas atividades foram feitas em articulação com os alunos do primeiro ciclo. Nesta semana ainda fizeram mais atividades relacionadas com a agricultura. Eva, lembras-te? Vamos visitar uma quinta para vermos legumes e animais. E foste visitar um museu? Sim. O Museu da Bovela, coisas que se usavam antigamente. Muito bem. Da agricultura. Muito bem, Eva. Tomé, sei que a vossa turma também participou no projeto Missão Continente. Fala-nos um bocadinho deste projeto. O projeto tinha como objetivo melhorar a nossa alimentação. Por isso, fizemos um quadro que era para apontarmos os lanches que trazíamos de manhã e à tarde. Ao final de uma semana, fomos ver os quadros dos nossos colegas e vimos quem tinha os lanches saudáveis e quem tinha de continuar a trazer. E vimos os que não tinham os lanches saudáveis, que não podiam trazê-los, tinham que trazer lanches que eram saudáveis. Muito bem. Mariana e Tomé, sei que na vossa escola o trabalho de articulação é uma prática comum. Qual é a vossa opinião sobre este tipo de trabalho, Mariana? Aprendemos mais, ficamos a aprender mais vocabulário. Com os meninos da pré, foram-nos fazer um projeto sobre as rochas e eu fiquei a aprender alguns nomes das rochas. Muito bem, e o Tomé? Eu gosto deste tipo de trabalho porque aprendemos mais com os meninos da pré e eles também aprendem connosco. Não fazíamos este tipo de trabalho nos anos anteriores, por isso eu acho que é uma atividade diferente. Por exemplo, comemorámos o Dia da Criança com atividades e jogos todos em conjunto. E gostei de pintar uma tela com os nossos dedos e fazer gelatina. Muito bem. Sei que na vossa turma fazem vários projetos de investigação que apresentam aos vossos colegas da turma. Querem-nos falar de alguns que tenham realizado, Mariana? Sim, fiz um projeto sobre os sinais de trânsito com um colega. Apresentámos num cartaz. Com a ajuda da professora Célia Nunes, fiz o projeto da pecuária, que é a atividade para tratar os animais. Muito bem. Tomé, eu sei que tu participaste no Concurso Nacional de Leitura. No último sábado estiveste presente na final. Queres nos contar um pouco dessa tua experiência? Eu, no sábado, gostei, apesar de não ter subido ao palco, porque eu tirei uma foto com o Presidente da República e mal tinha chegado. Quando fui registar que eu já lá estava, deram-me um saco com uma t-shirt, um caderno, uma coluna, entre outros. Eu gostei de ouvir a leitura dos outros meninos e as suas justificações também. Eu até pensei em ler alguns livros que tinham apresentado. Muito bem. Olha, em primeiro lugar, tu estás de parabéns, porque tu passaste várias etapas, já percebi que tu falas muito bem, és muito fluente, tens uma ótima presença aqui na rádio e provavelmente também quando representaste a escola. Por isso, em primeiro lugar, parabéns pelo teu trabalho e com certeza pela tua professora que te acompanhou. Diz aqui à Eva. Eva, disseste que visitaste o museu na Bobadela Dr. António Simões Saraiva, mas também sei que este ano vocês tiveram um projeto que se chamava O Museu Vai ao Jardim de Infância. Lembras-te desta atividade? Em Nogueira. Foste à escola de Nogueira. Sim. E lá o Sr. Paulo mostrou-te... Mostrou-me as peças que se usavam antigamente. E que estão... No museu. No museu da Oliveira do Hospital. Muito bem. E lembras-te que peças é que viste? Um telefone. Um ferro. Uma roda? Uma roda. Um aquecedor de cama. Uma caixa de música com uma manivela. Uma lamparina de azeite. Muito bem. Este projeto foi um projeto inovador este ano letivo no nosso agrupamento e que se designou o Museu Vai ao Jardim de Infância. Este projeto consistiu numa primeira fase na ida do Sr. Paulo Marques aos Jardins de Infância, levando algumas peças do espólio da Casa Museu Maria Emília Vasconcelos. E numa segunda fase, que ainda está a decorrer, as crianças visitaram esta Casa Museu. Precisamente para nos falar do projeto, temos connosco Paulo Marques, que, como já a Eva referiu, foi aqui o elo de ligação entre esta fundação e o museu e o Jardim de Infância. Pergunto-lhe como é que avalia a participação destas crianças nas diferentes sessões do projeto, na primeira fase e agora já com as visitas que decorreram no museu. Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Realmente foi um projeto muito, muito interessante ver as crianças muito participativas, muito interessadas. Estamos a sair de uma pandemia e as crianças não têm saído praticamente das suas escolas. Foi bonito ver o interesse, conseguir captá-las com pequenas peças do dia-a-dia que para elas já não é muito familiar. Consegui captar a atenção delas durante 45 minutos, uma hora. Foi muito interessante ver toda a atenção que elas davam a tudo o que eu levei e que lhes falei. Considera que esta articulação com os jardins de infância é importante? Penso que sim, é muito importante. Sobretudo, sensibilizar as crianças para um passado. Todos temos um passado, para elas o passado é muito, muito, muito próximo, mas há um passado mais distante, do tempo dos avós, dos bisavós, de outros antepassados, e é muito importante para elas começarem a ter contacto, sobretudo com a cultura, com peças que não nos são familiares, mas que fizeram parte e fazem parte da nossa cultura portuguesa, sobretudo. Então considera que é importante que a Fundação continue com este tipo de projetos, com esta escola, deste nível de ensino ou com outros níveis de ensino? Eu penso que foi muito feliz este projeto e que penso que devemos levá-lo a outros níveis de ensino, não só ao básico, como ao secundário, inclusive há matérias que se enquadram perfeitamente. Estou a lembrar-me do romantismo, estou-me a lembrar no ensino básico, no terceiro ano, dão o património local, levar algumas peças, e inclusive outras disciplinas que possam realmente ter muito interesse, peças que existem no museu, e enquadrá-las na matéria que estão a lecionar naquele momento. Sem dúvida. Parece muito importante. Considera então que a educação artística tem um papel fundamental na educação das crianças e dos jovens? Muito importante. E quanto mais novo for chegar aos nossos jovens, melhor. Pode não ficar muita coisa nos primeiros contactos, mas vai sempre ficando alguma coisa, vão sempre sensibilizando para a cultura, vão sempre retendo alguma informação que os vai ajudar futuramente em muitas outras, pela sua vida, em muitas outras atividades e muitas outras situações postas pela própria vida. Sem dúvida, também parece muito pertinente. Muito obrigada a Sr. Paulo Marques por ter vindo até nós, pela sua colaboração e também pelo empenho que põe sempre em todas as suas atividades. Agora fico aqui à conversa um bocadinho com a senhora educadora Filomena Garcia e com a senhora professora Helena. Já estamos a finalizar mais um ano letivo. Que balanço fazem deste ano letivo, que já foi um bocadinho diferente dos dois últimos anos, porque estivemos em contexto de pandemia, este ano já foi um pouco diferente. Que balanço fazem, professora Helena? Então, boa tarde a todos. Relativamente à questão de como correu este ano, tenho só uma palavra para definir este ano. Posso dizer que foi um ano desafiante. Em primeiro lugar, desafiante porque tive, há muitos anos esta parte que não tinha, uma turma com os 4 anos de escolaridade. É verdade que a turma usufruiu de um grande número de horas de apoio com o professor Pedro Sousa, mas, no entanto, não deixam de ser os 4 anos numa sala sobre a minha responsabilidade. Depois, desafiante também, porque tive a oportunidade de desenvolver um trabalho, diria efetivo, de articulação com o pré-escolar. Efetivo porque, normalmente, quando usamos a palavra articulação, referimos-nos mais a momentos de comemorações mais festivas. E, no entanto, a articulação vai muito para além disso. Como já foi aqui referido pelos nossos alunos, a articulação é uma mais-valia para os motivar, para sedimentar aprendizagens e também para desenvolver o espírito de cooperação tão necessário nos nossos dias. Por outro lado, não posso também deixar de referir que é com muito gosto que trabalho ao lado da educadora Filomena, sendo ela própria uma desafiadora. E esta é a razão pela qual eu neste momento estou aqui. Mas dizia eu que é um gosto e muito gratificante porque de algum modo dou continuidade ao trabalho que se faz no pré-escolar. E deixa muito contente ouvir uma criança dizer ah, eu já fazia assim, ou também já é como eu fazia antes. Isto quer dizer que não há uma ruptura, não há um corte com as práticas anteriores, mas antes uma continuidade. Portanto, temos práticas com pontos comuns, partilhamos muitos ideais para a educação e acreditamos que a criança deve estar no centro da sua aprendizagem. E, portanto, esta deve ser a maior ferramenta que nós lhe podemos transmitir. Para concluir, penso que foi um ano muito rico em termos de atividades e partilhas. Faltou apenas o Covid permitir-nos fazer um trabalho mais próximo com as famílias, pois eu acredito que também é imprescindível fazer este trabalho com as famílias para que o sucesso dos alunos seja mais fortalecido, digamos assim. Acreditemos, portanto, que no futuro consigamos efetivar este trabalho e continuar a desenvolver os nossos projetos. Muito bem. Pois eu sei que aqui a educadora Filomena Garcia é uma boa companheira de jornada, já anda por cá há alguns anos. E então, qual é o balanço que faz? Para já agradeço as palavras ali da minha colega, que informo que nem uma nem outra sabe o que escrevemos o texto separados, portanto foi... Mas pronto, agradeço e agradeço assim também as suas palavras, que realmente desde 2015 estamos cá aqui nestes trabalhos de colaboração. Já agora a professora Helena também já é repetente. Sim, pois, parece que e sim. E vem cá sempre por bons motivos, felizmente, não é? Porque eu estou a ver que ela este ano teve aqui alunos com ótimo desempenho, quer na escola, quer fora da escola, e da outra vez que esteve cá também foi para falar desse bom desempenho. Pois, e realmente concordo com o que está a dizer, que tive a oportunidade de trabalhar mais próximo com ela. E, portanto, sei isso, que é verdade. Então, relativamente à sua pergunta, o que tenho a dizer é o balanço destas atividades foi muito bom, na medida em que foram oportunidades de aprendizagem que enriqueceram os saberes das crianças. Posso começar a Semana Nacional da Agricultura na escola. Foi uma experiência inovadora por ter sido a primeira vez que aderimos à proposta feita pela Confederação dos Agricultores de Portugal. As atividades realizadas durante esta semana, umas foram organizadas por mim e pela professora Helena, outras faziam parte do kit pedagógico que nos foi enviado. Foram todas do agrado das crianças e foram excelentes oportunidades de aprendizagem, tanto para as crianças do jardim de infância como do primeiro ciclo. Foi, sem dúvida, uma semana repleta de muitas atividades que também contaram com a colaboração de diferentes parceiros da nossa comunidade. Por isso, poder-se-á dizer que esta semana evidenciou, sem dúvida, a importância da articulação entre parceiros e entre ciclos no processo de aprendizagem ativa e participativa, e acrescento aquela articulação efetiva que a professora Helena falou há bocadinho, que não é só de festejos, de datas, pronto. As atividades da GNR, também falo delas porque da Escola Segura da Lausanne, porque foram uma mais-valia para enriquecer os saberes das crianças, assim como para as sensibilizar para questões úteis do seu dia-a-dia, que estão de certeza veiculadas para o seio familiar, porque as crianças nesta faixa etária respeitam muito o que os adultos, neste caso, os educadores e os professores, lhes dizem. Quanto ao projeto O Museu Vai ao Jardim de Infância, também foi inovador, porque foi uma iniciativa que se realizou nestes moldes pela primeira vez. Dentro Entre os vários objetivos deste projeto, destaco o dar a conhecer às crianças o património histórico e cultural do concelho em que eles habitam e dar oportunidade de apreciarem diferentes manifestações de artes visuais. O Departamento de Educação Pré-Escolar considerou ser um projeto importante tanto também para promover, junto das famílias, o património do concelho, pois percebe-se que a maior parte delas não tem por hábito dar a conhecer às crianças estas marcas históricas e culturais que fazem parte do seu passado e que contam a história do seu concelho. Se me permite, aproveito como coordenadora do departamento endereçar os agradecimentos ao Sr. Presidente Mário Alves, da Presidente da Fundação Maria Cabral, pela disponibilidade imediata que manifestou quando o contactei para iniciarmos este projeto e também, claro, ao município que nos cedeu transporte para que as visitas à Casa-Museu possam estar a ser realizadas. Para finalizar, não posso deixar de manifestar aqui publicamente o meu agrado por este ano letivo ter sido particularmente muito bom, porque ao fim de 15 anos de implementar no mesmo jardim de infância um modelo pedagógico que permita a plena participação ativa das crianças na gestão de todo o trabalho que se realiza, tive finalmente oportunidade de vivenciar com o grupo de crianças a verdadeira articulação entre ciclos que vai construindo, sem dúvida, o processo de transição das crianças do jardim de infância para o primeiro ciclo, porque desde os 3 anos que vão contactando com esta realidade, somos uma, como se fôssemos uma família numa escola pequena. Tal como as crianças e os alunos foram aqui referindo, partilharam muitos conhecimentos adquiridos através de projetos de investigação, realizaram muitas atividades em conjuntas. O Jardim de Infância foi, sem dúvida, um recurso do primeiro ciclo e vice-versa. Considero que esta articulação dá sentido a tudo o que as crianças fazem, porque o produto final não fica só dentro da sala do Jardim de Infância, ele é dado a conhecer aos outros, que também aprendem connosco. Portanto, aprendemos uns com os outros. Muito bem. Excelente balanço que fizeram, com boas práticas, isso é que é importante e aqui também é uma forma de as dar a conhecer à nossa comunidade. Muito obrigada a todos por terem vindo até aqui, ao Sr. Paulo, à educadora Filomena, à professora Helena, ao Tomé, à Mariana e à Eva. Foi um gosto tê-los por cá, até à próxima e agora vêm as férias, quando elas chegarem, boas férias. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com Álvaro de Rock, com Martim Sousa. Esta semana venho falar do álbum Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Nevermind the Bollocks é o primeiro álbum de estúdio da banda britânica de punk rock, Sex Pistols. Acabou também por ser o único álbum deles. Todas as músicas foram escritas por Johnny Rotten, Steve Jones, Glenn Matlock e Paul Cook, exceto as que vou mencionar, sendo escritas por Johnny Rotten, Steve Jones, Sid Vicious e Paul Cook. O álbum está na lista dos 200 álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame. Perto de fechar um contrato com a A&M Records em março de 1977, os Sex Pistols entraram no Wessex Sound Studios para gravar com o produtor Chris Thomas e o engenheiro Bill Price. O novo baixista Sid Vicious tocou na faixa Bodies, mas as suas habilidades não foram consideradas adequadas para gravar o álbum completo. Então a banda pediu ao empresário Malcolm McLaren para convencer o baixista anterior, Glenn Matlock, a tocar para as sessões de gravação. Matlock concordou com a condição de que ele fosse pago antecipadamente. Enquanto o pagamento não foi recebido, ele recusou-se a comparecer. Como resultado, Thomas pediu ao guitarrista Steve Jones para tocar baixo para que o trabalho pudesse começar nas faixas básicas. Jones foi tão bom a tocar que Thomas fez com que ele tocasse as faixas de baixo para todas as músicas restantes gravadas durante as sessões. As faixas deste álbum são Holidays in the Sun, Bodies, No Feelings, Liar, God Save the Queen, Problems, 17, Anarchy in the UK, Submission, Pretty Vacant, New York e EMI. Os créditos vão para Johnny Rotten nos vocais, Steve Jones na guitarra, no baixo e nos backing vocals, Sid Vicious no baixo em Bodies, Glenn Matlock no baixo em Anarchy in the UK, Paul Cook na bateria, Chris Thomas na produção, Bill Price como engenheiro de som e co-produtor. No geral, dou 7,5 em 10 a este álbum. Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, ainda hoje, mais de 4 décadas depois, é fácil perceber como a energia barulhenta, a atitude avassaladoramente arrogante e o discurso furioso de Rotten provocaram uma autêntica revolução musical, afirmando o Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols como um dos maiores e mais inspiradores riffs de rock de todos os tempos. Em seguida iremos ouvir Anarchy in the UK. Ficamos agora com Cultura Pop, com o João Mário Ferreira. O ator que dá vida ao protagonista de The Mandalorian, Pedro Pascal, partilhou o que pensa sobre a possibilidade de um filme sobre o caçador de recompensas e de Grogu. Afirmando que o salto para o grande ecrã de Din Djarin é inevitável. A série The Mandalorian tem sido um dos maiores sucessos, não só na Disney Plus em geral, como do universo Star Wars em particular, com uma terceira temporada a caminho e uma quarta temporada confirmada. Tendo isto em conta, é mais do que evidente que a história de Din Djarin fará parte da estratégia futura de Lucasfilm. A nova temporada vai acompanhar a viagem de Din Djarin até Mandalore, o planeta natal dos Mandalorians. Também vamos ver o regresso de Cate Sackhoff no papel de Bo-Katan, ex-líder do clã dos Mandalorians. O trailer da terceira temporada foi exibido durante Star Wars Celebration, mas por agora ainda não se encontra disponível para o público. No entanto, é seguro assumir que a sua revelação estará para breve. Rádio Boa Nova. Espetacular. Iniciamos as notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Clube Europeu, concurso Euroescola. Nos dias 30 e 31 de maio foram escolhidos para a Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens. Paralelamente, ocorreu também a apresentação dos trabalhos finalistas do concurso Euroescola, criado pelo Parlamento Europeu e organizado pelo EPDJ, Instituto Português do Desporto e da Juventude. O nosso agrupamento, por ter vencido a fase distrital, esteve presente nesta sessão a representar o Distrito de Coimbra. A delegação, constituída pelas alunas Daniela Guimarães e Mafalda Correia, do 10º ano, e pela professora Fátima Coceiro, vivenciou 2 dias de intenso labor nas salas e corredores da Assembleia da República. No auditório António Almeida Santos foram apresentados os 15 trabalhos Euroescola apresentados pelos alunos dos outros tantos distritos subordinados ao tema as redes sociais e os perigos para a democracia. Após terem apresentado um texto escrito e posteriormente a sua defesa oral na fase distrital, passaram à apresentação na fase nacional. A Mafalda e a Daniela encenaram uma conversa de duas idosas que no Café Portugal em Oliveira do Hospital e depois de uma reunião na igreja conversavam sobre as fake news e os perigos das redes sociais. Para além de uma grande fluidez na comunicação e de capacidade de representação, as alunas escreveram um diálogo com inúmeras referências às conquistas de Abril, à liberdade, ao voto, ao combate à abstenção, à cidadania, à pandemia, à situação na Ucrânia, ao voluntariado, à literacia digital e, naturalmente, à forma como as notícias falsas espalhadas nas redes sociais podem minar a democracia e abrir caminho aos extremismos. Apesar da riqueza do seu trabalho, apresentado ao vivo e no momento com excelente desempenho, o júri privilegiou pouco a criatividade e a originalidade e, ao invés, escolheu vídeos ou powerpoints com trabalhos que, embora bem elaborados, eram apenas explicativos. O 5º lugar ficou aquém do merecido e o sonho de ir ao Parlamento Europeu em Estrasburgo também mais longe. De visita à Assembleia da República ficaram outros bons momentos. A visita à Sala do Senado, à Sala das Sessões, aos Passos Perdidos, à Biblioteca, a abertura dos trabalhos com o Presidente da Assembleia e a sessão de perguntas aos deputados presentes. Igualmente importante para as alunas foi a possibilidade de assistirem à sessão plenária, protagonizada pelos alunos de todos os círculos nacionais da Europa e fora da Europa. O nosso conterrâneo, o deputado José Carlos Alexandrino, teve a amabilidade de se encontrar com a nossa delegação e de nos apresentar, com visível orgulho, a inúmeros colegas do hemiciclo ou colaboradores. De visita ao seu gabinete, foi contando das suas rotinas e do seu envolvimento nas comissões, em que exerce funções com verdadeiro espírito de missão. Apesar de algum amargo de boca, a Daniela e a Mafalda vinham extremamente entusiasmadas com a experiência e prometem voltar a participar com a determinação e o empenho que as caracteriza. Como temos aqui em estúdio uma das protagonistas, a Mafalda, vamos lhe perguntar como é que foi esta experiência. Sim, apesar de não termos ganho, acho que valeu inteiramente pela experiência. Aliás, eu sempre disse que só o facto de irmos à Assembleia já era quase um prémio. E foi mesmo muito bom. A nível académico, acho que foi das melhores experiências que tive. E realmente podermos contactar, realmente perceber como é que a política é feita e onde é que é feita, é muito mais interessante ver ao vivo do que apenas pelo ecrã da televisão. E foi muito bom podermos contactar com os deputados, tanto os deputados realmente eleitos pelos portugueses, como os deputados que estavam a representar os círculos, portanto os jovens, e foi muito bom também perceber como jovens da nossa idade têm todos a noção de que nós temos que ser nós a lutar pela democracia e pelo aquilo em que acreditamos. E depois realmente toda a visita ao Parlamento, à Sala do Senado, das sessões, o facto de termos podido ir à biblioteca, que nem sempre todos têm a possibilidade de ir, foi muito bom e realmente acho que valeu pela experiência. Muito bem. E de certeza no próximo ano, quer tu, quer a Daniela, estarão disponíveis para voltar a participar no Euroescola, agora já com o conhecimento da experiência deste ano. Para o ano será para... Este ano ficaram em 5º lugar, que é um honroso lugar, obviamente, até porque eu assisti ao vídeo da vossa apresentação e foi excelente. Infelizmente, de facto, o júri não privilegiou a criatividade e a capacidade de inovação que vocês tiveram, mas vamos por insistência, voltamos lá para o ano, não é? Sim, sem dúvida que voltamos. Acho mesmo que o projeto só peca por não nos divulgarem os critérios e assim não conseguimos ter a percepção de que podemos melhorar para o ano, mas sim, sem dúvida que estamos lá e desta vez trazemos a vitória connosco. É assim mesmo. Vou ainda fazer referência ao canguru matemático. O aluno Mateus Lauer obteve um excelente resultado na prova do canguru matemático deste ano. As maiores felicitações ao Mateus, que deixa orgulhoso o agrupamento de escola de Oliveira do Hospital e todos os que trabalharam com ele. Bem, estamos no final e por isso convém fazer um balanço de mais um ano, que já é o 11º ano de A Escola e o Meio. Temos alguns alunos, como temos todos os anos, que vão terminar o ensino secundário. Queremos saber que balanço fazem da participação neste clube e se esta participação contribuiu de alguma forma para a vossa formação. Temos aqui em estúdio o Eduardo Adro, a Maria Pedro e o Tiago, porque infelizmente os outros meninos, por razões de saúde, não podem estar presentes. Então vamos começar pela Maria. Maria, valeu a pena pertencer ao clube de rádio? Sem dúvida que valeu totalmente a pena. Fico triste até por não ter vindo mais cedo, porque eu só estou aqui há 3 anos atrás, desde o 10º ano, e foi uma experiência muito enriquecedora, porque o clube de rádio não só é um espaço de convívio, como também nos permite obter conhecimento de uma maneira diferente àquela que estamos habituados, e permite-nos também adquirir uma nova capacidade de falar, de argumentar e de estar neste meio da rádio e mais relacionado com a multimédia. De facto, eu gostei muito de ter participado na rádio ao longo destes 3 anos, foi um espaço que me fez bem, e também agradeço muito à professora Célia, porque acho que ninguém geria o clube de rádio como a professora gera, e com a amizade, porque este clube também só faz sentido com a amizade que é criada entre todos e que com o companheirismo que nos caracteriza a todos, e de facto isto são novos amigos que criamos aqui, e é uma experiência que eu levo para a vida, que me enriqueceu muito como pessoa, e nunca me arrependerei de ter entrado nesta aventura. Muito bem, o Eduardo é dos finalistas, aquele que está cá há mais tempo, creio que começou no 8º ano e agora já é quase universitário. Eduardo. Mas eu acho que primeiramente eu tenho que agradecer a duas pessoas, tanto à professora Célia como à professora Isabel Diniz, porque foi ela que me apresentou o clube de rádio e posteriormente a professora Célia aceitou-me no clube de rádio. Foram 5 anos em que todos os anos tínhamos uma família nova, e acho que o clube de rádio deu-me essa sensação. Isto era mais do que puros companheiros, éramos mesmo uma família, estávamos aqui uns para os outros, tínhamos um bom momento de convívio, aprendíamos uns com os outros, transmitíamos conhecimento uns com os outros. Acho que estes 5 anos foram, estas terças-feiras e por vezes quartas-feiras, quando não podia ser à terça, eram bolhas de ar que nos enchiam o cérebro de oxigénio, de uma maneira de nos retirarmos do meio escolar para termos uma realidade alternativa à escola, e a professora sempre nos conseguiu proporcionar essa realidade. Pronto, lá está, é o que eu digo. Acho que o que mais me fica no clube de rádio é que todos os anos tive uma família diferente e adotou-me maneiras diferentes. E agora só falta o balanço do Tiago. Lamento o facto de só ter estado aqui 1 ano, mas a experiência é uma boa experiência e vale a pena sempre estar aqui. Espero que para o ano isto volte a estar cheio. Portanto, até uma próxima. Pois agradeço as vossas palavras. Também agradecemos aos responsáveis da Rádio Boa Nova, destacando a colaboração da Liliana Lopes e da Beatriz Cruz, à direção do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, que nos apoiou e sempre nos incentivou a continuar. Aos professores do nosso agrupamento, que se disponibilizaram a ceder-nos informação sobre as atividades em que estavam envolvidos. Aos alunos e ex-alunos que colaboraram neste programa, a finalizar o nosso muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Assim termina a 11ª edição do programa A Escola e o Meio, no final deste 30º, em que vamos ouvir uma compilação das gafes, que de certo serão muito hilariantes para todos. Lembro que este programa é de responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, Francisca Fernandes, Tiago Brito, Beatriz Vaz Pato, Ricardo Neves, João Mário Ferreira, Martim Sousa, Mateus Lopes Varão, Matilde Martins, José Ribeiro e Estevão Abreu. Despedimo-nos. Muito obrigada pela atenção. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Deixa-me rir. Essa história não é tua. Falas da festa do sol e do prazer, mas nunca aceitaste o convite. Tens medo de te dar e não é teu o que queres vender, não. Deixa-me rir. Tu nunca lambeste uma lágrima, desconheces os cambiantes do seu sabor, nunca seguiste a sua pista do regresso. regaço à nascente. Não me venhas falar de amor, pois é, pois é. Há quem viva escondido a vida inteira. Domingo sabe de cor o que vai dizer segunda-feira. Deixa-me rir. Nunca escutaste esse engenho de que falas com tanto apreço. Esse curioso alambique onde são destilados noite e dia o choro e o riso. Deixa-me rir, ou então deixa-me entrar em ti, ser o teu mestre só por um instante, iluminar o teu refúgio, aquecer-te essas mãos, rasgar-te a máscara sufocante. Pois é, há quem viva escondido a vida inteira. Domingo sabe de cor o que vai dizer segunda-feira. Deixem-se entrar, o rapaz parece estar preso. Coitado. A meu ver, este projeto foi de facto uma excelente iniciativa. Uma vez que questões tão graves como o assédio devem ser abordadas mais frequentemente. Já está a chegar à Beatriz. Isto já é muito grave. Será? No dia 15 de abril de 1919. Boa, 1919, sir. Importantes da literatura internacional. Não, Maria, vem aqui. Não. Ai, opa. Editado. Reunido de convidados. Nas redes sociais. Figura um grave retrocesso. Ao longo. Entrou-me aqui. So. Watch your whisks. É, passou um. E está deste mês. Andas a comer é cão, não é peixe, é cão. O que é que o quê? Originária da província. Refugiada política. És tu, mano. Tornou públicos os de Xi Jinping Papers. Que poucos de Xinjiang. Uzgur. Uigur. Ficamos agora com uma sugestão de jogos eletrónicos com o Mateus Lopes Barão. Originalmente. Sim. Oh, meu grande normal. Este profissional. Segurança. Chefe de cozinha. Da média de secundário. E tu cortaste-me aí. Muito bem, João Mário. O velho major, o mais respeitado porco, reúne durante a noite todos os animais da quinta. O velho major, o mais respeitado porco. O velho major, o mais respeitado porco, reúne durante... A primeira. Ah! O leite no nosso galão, o chocolate nas bolachas, o frango... Então eu disse, então achas que podes ajudar um humano? Eu não consigo ler isto, pessoa. Eu ia ler o título, às vezes não penso. Ah. Desenvolver um projeto sentado. Sentado? Sentado. Já imagina se fosse em pé. Pois, por isso... Olá a todos, os ouvintes. Eu hoje vou falar-vos dos cargos ou funções. Todos os... Só vou lembrar mais uma. Muito bem, eu não sei o que é que tu vais fazer na vida, fazer da vida, no futuro, mas eu estou a gravar. A licenciatura em psicologia pretende Ai, a minha vida. Ai, uma efetiva interdisciplinaridade. Ai, Jesus. Investigação Ai, não me... Era uma vez um padre que... Esta comédia familiada, boa. Uma vez que se assistiu ao movimento de mobilização da larga maioria da população mundial para construir... Boa tarde, caros ouvintes. E lá! Desta visita... Maria Pedro. Ai, mãe, tu és horrível. Poxa, horrível. Coisa mais... Ante e desbocado urso Wigham irá The Red Virbenum in the Middle. Na sua conta na rede total. Emmanuel Macron. Peraí que eu já me perdi. Oh mano, eu estou perdida. Estou a apertar. Outras coisas. Não é outras coisas, porra. Sweet Home Alabama. Ei lá. Me mal. Comida quente e rostos amigos. Rostos? O que é que são rostos? Centenas ou melhores... O curso de animação digital foi desenhado a partir de pau. 100.2 Oliveira do Hospital.